conheço outro nome a quem eu deva clamar quando os problemas da vida vêm me assolar. Eu não conheço outro nome que possa me socorrer quando a tristeza e a angústia vêm me abater. Eu não conheço outro nome que está pronto a me ouvir. Em qualquer situação pode me acudir. Não é o nome de Paulo, Lucas, João ou Mateus. É o nome doce e glorioso do Filho de Deus. Nome que ressuscitou a filha de Jairo, acalmou o vento e fez o mar se aquietar. Nome mais doce que o mel, enche a minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Eu não conheço outro nome que faz o mudo falar, faz paralítico andar com a muleta no ar. Eu não conheço outro nome que faz o surdo ouvir, faz cego ver demônios tremer e fugir. Eu não conheço outro nome que tenha amor maior ao ponto de dar sua vida numa cruz por nós. Não é o nome de Buda, Confúcio, Maomé ou Tadeu. É o nome doce e glorioso do Filho de Deus. Nome que ressuscitou a filha de Jairo, acalmou o vento e fez o mar se aquietar. Nome mais doce que o mel, enche a minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus. Nome mais doce que o mel, que enche a minha alma de luz. Nome sublime e glorioso, nome de Jesus.